Ah, adivinha melhor que a Já tá mulher. gravando. Cara, não, eu só tenho algumas coisas que eu não gosto no anime do Shin. Essa preparação pro Blu-ray. A primeira cena, a cena no primeiro episódio. Aquele negócio eu dei muita risada. Sabe quando os moleques vão bater no Eren? Então, aí eles fazem uma pose e começa a câmera a mudar e tocar um rock pesado, tipo, vamos lutar! Porra, foi Vamos duelar, né, cara? que Vamos merda duelar. foi aquilo? E o Rock Tetra tá todo violento, porque o Roar! Blu-ray corrige tudo. Por aí eles vão corrigir Ah, tudo, meu Deus. porque se você percebe, todo o sangue, a câmera tá longe, assim. Tipo, eles arrancam a cabeça da mulher. Mostra o sangue espirrando. Não mostra o ferimento nem como acontece. Tipo, é um machado, aí do nada fica preto e depois mostra o machado de novo. Não é assim, mas. Você já viu as capas de Tiz do Shingeki no Kyojin, velho? A capa do quê? As capas de Tiz do Shingeki, nossa, olha, são. Né? As capas antigas? As capas de Tiz, Antigas, ai. né? As capas antigas. Ah, já vi, já vi, já vi. Passou pra mim, caralho. Foi você que passou. Ah, é, não, foi o Fernando? Foi o Fernando passou pra você passou pra mim, eu acho. Ah, daquela quietinha que tem cara pra falar, ó. Você tá falando de Ace de Shingeki. O Qual é o nome dela? que é Quietinha, Mikasa? que fica fácil. É irmã do Eren, Mikasa? Ou É, tá sei falando lá. da Titã, Não, da Titã tô Samara? falando da Mikasa, tô falando A Mikasa não é da irmã do Eren. Picasso, tô falando da Picasso, né? Não é mesmo, cara. Ela não é irmã do Eren, você é louco. Tá louco, velho. A irmã de consideração, Loucura! pô. Que loucura, Não, é cara. frustração, velho. Consideração, Nada do cara, irmão, não é não. irmã Eles não. vão, eles vão, eles Só vão. que o Eren chama ela de irmão o tempo todo, pra ele é consideração. Ah, mas isso não vai acontecer, não. No final. É, mas no final da história você sabe o que vai acontecer, né? Mano, no final, sabe o que que vai acontecer? Os dois vão morrer, porque os dois vão pro mato, aí eles vão começar a fazer besteirinha, vai vir um titã e vai comer os dois. Pronto, acabou. Final de Shingeki no Kyojin. Ela não olha ele como irmão, mas ele olha ela como irmão. Cara, Esse incesto entre irmãos sem sangue, é isso que vai acontecer, cara. O Alan quer que vire um hentai, mas vocês não estão entendendo. Ah, Não, mas. isso Velho, velho. é um tema Se pra um outro podcast. vocês falarem de incesto, eu vou ficar meio puto. Porque apesar de não ser a favor disso, pra mim eu acho uma hipocrisia. Alguém tem algum problema com incesto no Brasil. Por quê? Só falar. Porque nós temos um casamento gay, sabe por isso? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho na história da humanidade princípios que nunca foram violados e princípios que, dentro da nossa religião, e princípios que sempre existiram. Por exemplo, você tem a monogamia e poligamia. Já existem muitos países que são poligâmicos há muito tempo e nosso passado foi aceito isso em vários lugares do mundo. Nós temos o incesto, que era algo normal, também comum e praticado normalmente. Mas nós nunca tivemos o casamento gay, a união dos homossexuais aceitados em nenhuma sociedade do mundo, de fato. Tinha, até tinha pra caralho, porque os romanos e vários outros tinham muito, muito sexo, mas não era oficializado dentro das leis daqueles países. Hoje nós aceitamos o pior. Por que vamos encher o saco do menor? Realmente, cara, concordo com você, essa casa está aceita, cara. Mas já provou Geralmente, esse é que discurso aí. no direito a gente fala o seguinte: quem pode mais, pode menos. Que é, foi quando estavam falando sobre investigação, Ministério Público: se você tem direito de julgar, você tem direito de investigar. Então, falam direito: quem pode mais, pode menos. Se o cara pode casar gay, qual é o problema de casar, irmão? Vai alegar o quê? Ah, tá ofendendo a moral e a ética? Porra, casa homem com homem. Cara, eu tô vendo essa foto do Júlio. Parece que eu tô conversando com aqueles gordos de tudo. Aqueles tiozão de 50 anos que gosta de comer hambúrguer com cerveja, velho. Nossa senhora, mano. Tipo você, né? É, tipo você e o seu pai, seu Meu desgraçado. pai, seu desgraçado. Seu pai, aquele baitola aí. Seu pai do Júlio tá ouvindo, você é um puta do Meu pai é o baitola. Jair, sou fica quieto aí. Ô, gente, já comecei a gravar aqui, tá? Só pra. Já começou, Ah, então? foda-se, vai Apresenta. ser você. Apresenta. Você nem fez aquela abertura, você nem fez aquela aberturinha que você sempre faz aí, de cada um se apresentar, isso, aquilo outro, hein? Apresenta o tema do cast dessa vez aí. Olá, mundo. Está começando. esse é o Ecos de Outros Mundos. E é isso, pessoal. Eu sou o Mr. Atsok e eu odeio ser host de podcast. Na verdade, eu odeio ser host de qualquer coisa, cara. É horrível. Eu sou o Alan Ramos e eu odeio essas mensagens no Twitter. Silas. Ele estava perguntando, não era o último? Olha lá. Eu sou o Silas e odeio quem fica odiando coisas demais. Tá que pariu, hein? Então você me odeia, né, cara? Eu sou o cara que odeio pouca coisa, velho. Eu sou o Júlio e me cortaram. Tu não fala como você odeia ser cortado. Pode quicar, né? É isso aí, pessoas. Hoje nós vamos falar sobre coisas que odiamos na vida, aquelas coisas que nos irritam, as coisas muito ruins que a vida nos traz, a Lady Murphy, tudo que há de ruim na vida, nós vamos falar aqui. E como eu sou a pessoa que mais odeia coisas, hoje eu sou o apresentador dessa bodega. Mas antes da gente falar as putarias da vida, vamos para os e-mails. Então, e aí, pessoal? Esse é o Leitura de E-mails, que não é Leitura de E-mail. A gente vai mudar o nome, né, Júlio? Podcast, opa. Podcast, eu gostaria, mas, né? Não, foda-se o Alan, né? Isso aqui é democracia. A gente vai mudar o nome dela, Leitura de E-mails. Não vai ser mais Leitura de E-mails, vai ser mudar de recados ou qualquer coisa assim. Não, cara, muda o nome do podcast, foda-se Leitura de Ah, mano, eu não posso mudar o nome. Não posso, cara. Tá bom, eu posso. Tá, pensa aí no nome aí. Bota o Game Show mesmo, foda-se. Beleza, a gente acabou de mudar. Bastou o Alan ir viajar pra fazer um Enem. Hoje só tá eu e o Júlio aqui, que o Alan foi fazer um Enem. Caso você esteja ouvindo isso no domingo ou qualquer outro dia, o Enem que teve no sábado ele foi fazer. E foda-se, a gente não queria esperar ele pra gravar a leitura de e-mails. Leitura de e-mails. Fecha aspas. Os loucos do Divisão 42 querem fazer uma promoção e irão sortear 3... Esses loucos do Divisão 42, você faz parte da porra do blog. Beleza. É, eu também sou um louco, então... isso evidencia a minha loucura, tá ligado? Fora desse jeito. Ah, assim, entendi, é. Foi tudo finalmente calculado, é tudo um ciclo vicioso infinito, entendi. Tipo o hipster que quer ser... que é hipster de hipster, aí. Tipo isso. Entendi. E, 3 ovos para vocês, caros amiguinhos. Eu tinha dado de graça, como o pessoal falando. Era de graça. Quando a gente gravou uma vez, ele ficou, é de graça. Ele ficou falando que era de graça. Bem assim, de graça, tá ligado? Quais são as obras? É o primeiro volume de Scott Pilgrim, certo? Sim, Scott Pilgrim, Encontro do Mundo. HQzinho aí pra... Pra quem não sabe, não sei se tem alguém que não sabe, né, mas Scott Pilgrim é uma HQ cult nerd. É a página de Overton, né? A janela de Overton. Janela. É, acho que só o Alan leu, e o Alan não tá aqui, porque ele foi roubar pessoas no Enem. Foi roubar pessoas no Enem. E pelo que eu li, eu gostei muito da sinopse e tal. É um thriller policial. Ah, não, é um thriller político de conspirações. Tipo um dos livros do Dan Brown, sabe? Interessante. Parece ser bem interessante. Ele ganhou bastante prêmio. É bem na Dilma de Demônio. É best-seller e tal. Achei bem interessante. É bem legal. Eu acho que depois que a gente sortear pra vocês, eu acho que eu vou comprar e ver se é bom realmente. Manda um vale livro pra eles, um vale livro tipo escrito em folha qualquer e fica com ele pra você, tá vendo? Vou dar um vale cultura pra eles. Porque era R$50, né? Só que a gente não vai poder sortear games. Que triste. Pô, Thiago, vocês são loucos. 100 milhões de reais, né, mano? Ué, mas dá pra comprar um game com vale cultura? É. Tá bom. Um velho, né? Dá, cara. Já é alguma coisa, tipo game pra PC, game pra DS. Ah, sim, dá. Dá pra comprar, cara, não existe só Xbox e PS3. Mas tem muito jogo de PC que também não dá pra comprar com velho copinho. Ah, acho que dá pra comprar jogo de DS, de... que mais? Ah, do... é, DS, a Nintendo tem mais algum console? Wii, porque jogo de Wii tá na faixa dos 100 também. Console decente? E tem o terceiro, o que é o terceiro, Júlio? É... nossa, Segredo ou Redenção, como é que é o nome dessa porra mesmo? Redenção Segredos. Aê, é isso aí. Eu não sei porque a gente tá sorteando, o Alan que colocou. Ele disse que é... ele não queria falar, mas é o livro da tia dele. É, ele, eu suponho que ele leu, e como ele está sorteando, o livro é bom. Mas assim, vocês vão ter que confiar muito na gente, né, que foi ganhar. Tipo, quem tiver participando dessa promoção, eu vou falar a verdade, quem tá participando dessa promoção, tá pouco se fudendo, né, tipo, quer ganhar o Scott Pilgrim, todo mundo, cara. Uhum. Confiar, vocês vão ganhar de graça. Então, vocês vão ganhar de graça, cara, mas é que eu tô fazendo aqueles papos, tipo, o Jovem Nerd, sabe, o Jovem Nerd e a Zagal, tá tipo, ah, nós nos importamos com vocês e blá blá blá blá. Mas... assim, eu sei, fala a verdade, eu sei, você que tá aí, que vai participar da promoção, eu sei que você tá indo pelo Scott Pilgrim. E eu sei que você não vai ganhar. Mas se você. A gente não vai se importar com quem? Boa pergunta. É, né? Com quem, né? Cri cri. Imagina se algum dia essa porra ficar famosa e a gente continuar as mãos. Walk Alone. Isso é engraçado pra caralho, né? Vai virar a nova Mara, Matheus. Não, cara. Não, cara, que loucura. Não, não posso fazer isso. Pode sim, cara. É a sua cara, cara. Vou virar a nova Mara? Como eu assim? Vou virar mulher. Ah, tá. Eu tava achando que era a Mara, tipo, do não, do você Buda. Vai virar os dois. Você vai virar mulher e vai virar essa. Do Buda, cara. Eu tava achando que era... Não, pra quem não sabe, o nome do diabo no budismo se chama Mara. Véio, não, pra serpente que esse diabo na série Shin Megami Tensei, ele é um pinto, então. Não sei se você sabe disso, bota a imagem aí, mas... Sabe disso, eu não jogo muito Shin Megami Tensei. Pera, deixa eu pegar a imagem aqui. Olha essa desgraça. O link vai estar aí no podcast. Olha essa desgraça, velho. Olha essa porra. É a Mara. Mas é mais de 8 mil. Que até você escreve Mara no Google Imagem. É capaz da Mara, do mais de 8 mil, seja isso aí. É, se você escrever Mara no Google Imagem, aparece. É com esses tentáculos que ela digita. Então, é em Redenção de Segredos, que é uma fantasia brasileira. É outro livro que eu vou ler. Se possivelmente, talvez tenha um podcast. Do Scott Pilgrim, é certeza. Vai ter um podcast do filme. Da HQ, a gente tá providenciando. Quem quer trazer alguém, sabe, que saiba sobre o assunto, se vocês conhecerem, se vocês souberem. Se vocês souberem bastante sobre Scott Pilgrim, sobre a HQ, comentem se... é, como se diz, se candidatem a participar do podcast. Como se... Isso é legal, né? Nenhum podcast faz isso. Tipo, ah, vocês, nossos ouvintes, é... foda-se, a gente não manja, vem aí falar com a gente. É, então, a gente não... tipo, a gente não é Deus, a gente não é... A gente não finge que é Deus, tipo... Mas a gente quer, né, mãe? Fingir que é Deus? Ah, fingir que é Deus todo mundo quer, mas poucos conseguem. E então, pra participar da promoção, você vai ter que curtir a página no Facebook. A página do Facebook tá bem legal, e olha que sou eu que tô falando. Ui! Nossa. Não, porque se tivesse uma bosta, eu ia falar, não, tá uma bosta. Arrasou, hein, Matheus. Ai, cara. Sempre. Mas a página do Facebook tá bem legal, quando a gente tem tempo, tudo mais, a gente se esforça, a gente tá postando bastante coisas bacanas pra vocês. E no Twitter, agora eu vou falar, o Twitter tá uma bosta. O Twitter não tem nada, cara, tá uma várzea total. Mas é porque... Tá conversando, tá ligado? É que o Twitter do Divisão 42, o... É que o Alan se focou muito no Facebook, então... Alavancou o Facebook, mas não alavancou o Twitter. E quando eu fui voltar pro blog pra ajudar o Alan, o Twitter tá tipo 12 seguidores e o blog tá, sei lá, não sei quantas curtidas. Mas se você se sentiu, como se diz, houve um sentimento em você e você se importa com o Twitter do Divisão 42, vá lá e nos siga, cara. Houve um sentimento em você. Ai, cara. Não, cara, não. E não siga, cara. Ajude a nossa causa. Tipo o Matheus no Twitter, né? Olha, só tem o Twitter, né? Deixa eu entrar lá. Se quiser, me segue eu e o Júlio também no Twitter, se quiser. O Júlio... Não segue o Júlio não, porque o Twitter dele tá fechado, o Twitter dele. Mas segue o meu. Ele eu... quer usar o Twitter, porra. Vamos seguir pra quê? Eu falo muita bosta, mas se você estiver disposto a ouvir bosta no Twitter, você me segue lá. E siga o Twitter do Divisão 42, que a gente vai tentar no máximo do possível. Mentira, a gente não vai tentar nada. O Alan que vai tentar alguma coisa, eu não vou tentar nada. Mas sigam o Twitter e vocês vão ter que seguir o Facebook. Voltando pra promoção, cara, dei uma volta do caramba. Que eu tô fazendo? Beleza. É, voltando pra promoção, não seguindo o Twitter, seguindo o Facebook. No Facebook, no caso do Facebook, você vai ter que compartilhar uma postagem que vai estar no blog aí, as especificações e tudo mais. No Twitter, você vai ter que retweetar ou postar uma mensagem. Aí nisso você já vai estar automaticamente participando da promoção. E é isso, pessoal. Mais alguma coisa, Júlio? Vou ler aqui o que sua amiga falou. A maior crítica que tem o ensino médio do Brasil é que não se educa mais para o cotidiano. Educa-se para fazer um vestibular. E acrescento, não educa-se direito nem para a porra do vestibular. Esse acrescento veio de onde? Eu que falei. Ah. Porque educa-se para o vestibular naquela. É porque você falou, e acrescenta. Eu falei, tá porra, tudo isso em 140 caracteres? Não, eu acrescento, ah. Porra. Eu queria saber falar alguma coisa no Twitter, fala tanta merda por aí, mas merdas interessantes, mas no Twitter eu não consigo falar nenhuma merda interessante, tá ligado? Lembra do dia das crianças? Ai, que cada criança, atrás de cada criança tem uma pessoa, e atrás de cada pessoa tem um animal, e o animal Como que... Você viu esse vídeo, cara? Não, nunca vi, atrás de uma criança tem... Pera, eu tenho que achar aqui pra você, é muito caro. Posso ver na descrição, mas você não parou de gravar ainda não. Não, né? Muito estranho isso aí, cara. É sério, tem um vídeo da Dilma falando isso, eu tenho que achar no intrigante aqui, cara. Ah, tá, eu tava no meu YouTube, peraí. Vou botar aqui. Discurso da Dilma, dia das crianças. Quem, cara? Através de cada criança tem uma pessoa, e essa pessoa é um cara de 40 anos. Achei, ó. Discurso da presidente Dilma, dia das crianças. O dia da criança é dia da mãe, do pai, dos professores. Sempre que você era uma criança, sempre uma figura oculta, que é um cachorro. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Mas também é o dia dos animais. E aí, ó, entrei no Divisão 42, coisas que você não sabe sobre. Você olha uma criança sempre uma figura oculta. Porra, Dilma, porra. Sempre uma figura oculta que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante? Deixa eu ver se eu posso dizer a Dilma aqui. Vamos lá, vamos falar mal da Dilma que a blogosfera política vai começar a xingar nosso blog e a gente quer propaganda, tá ligado? Rolou. Deixa eu botar aqui, busca no site Dilma. Estagiário Wince, mano. Dilma bate recorde de pronunciamento. Ai, meu Deus. Uma figura oculta. Um cachorro. Dilma, essa Dilma é tão fala bosta. É porque é no Brasil, se fosse no Egito, isso faria sentido. Nossa, a Dilma, ela tem o dobro de pronunciamento dos outros. Cadê aquele povo que fala que são os iluminados? Aí, ó. São os iluminados. Um é sempre uma figura oculta, um cachorro. Que cachorro, hein, meu? Anticristo, Armagedon. Em ritmo de campanha, Dilma entrega a casa sem água e luz na Bahia. E aí, Dilma? Tá bom, chega, cara. Senão isso aqui vai virar um podcast sobre a Dilma. Não, a gente tem que fazer. Depois a gente faz. Falou, pessoal. Falou aí, essas porra. Não, pera, pera. Não, não, não, não. Calma. Não, pera, pera, pera. Que? Pera, pera, pera, pera. Mais uma pérola, mais uma pérola. Abre a página da página. Dilma, criança gosta de ter asma de madrugada. Não no horário comercial. Poxa, cara, pena que eu parei de gravar. Ah, velho. Tô brincando, tá gravando ainda. Da mãe chorando, alguns parando, trampando ou se recuperando do eterno sono, tipo Rafinha e o Adriano. Milagre em dobro, o livramento vem pros manos. Tem que ter fé aqui, sim, tem que insistir humilde. Só assim para progredir. Enfim, quero juntar cinco manos que protestaram. Vocês fizeram uma lista? Eu não sou sério, eu tô aqui só pra falar merda. Cara, você já fala merda assim, só de você estar aqui já é uma grande merda. Você é uma merda. Primeira coisa que eu odeio na vida, number one, vai, tem que rodar uma musiquinha. O Júlio. Eu odeio, na verdade, o Júlio, na verdade, ele tá em segundo. Quem odeia é o nosso querido amigo Fernando Kamikaze, que infelizmente não pôde comparecer. Ele está ao lado de Hitler, entre as seres mais presíveis deste nosso mundo. Mais asquerosos. Mais asquerosos. Ó, o Fernando ele não é uma bosta. Ah, se a bosta tivesse uma bosta, esse ser seria o Fernando, cara. Só fala merda, velho, vai se tudo. Não, mas sério, vamos começar aí. Vai, vocês têm uma listinha a mais que quer começar? Silas, o Ju? Isso que? O negócio é papo do dia. Eu não fiz uma lista, né? Como eu falei pra vocês, não tem tantas coisas que eu odeio, assim. Eu quero uma coisa mais óbvia que nós odiamos pessoas. Cara, nossa. Ah, cara, mas aí é toda a minha lista, cara. A lista que eu fiz inteira. Não, aí vai tudo, pessoas, né, filho? Aí você tá tirando, né? Ó, vou começar aí. Você odeia nas pessoas? Então, beleza. Você odeia que tipo de pessoa? Eu odeio... Você odeia nas pessoas, cara? Eu odeio aquele tipo de pessoa que só tá pum em lugar público fechado. Cara, não suporto. Se você tá ouvindo esse cast, ou se vocês três, algum dia já, cara, na boa, assim, profundo ódio de vocês. Você chega naquele elevador e o cara tá naquele mesmo momento, aí fecha e ele deixa um presentinho pra você. Ah, já que eu amo falar um negócio totalmente ridículo, eu vou falar das pessoas que estão no ônibus e não vão pro fundo. São todos os filhos da puta, estão prejudicando a coletividade. Pode escrever, cara, concordo. Esse do Júlio pra mim é justo. Você entra no ônibus lotado e tem aquele espaço enorme lá em uma parte do ônibus, mas todo mundo se aglomera na outra parte do ônibus, com o que é pra gente entra ou pra gente sai. O meio fica vazio. Assim, hoje em dia eu tô pegando ônibus. Não, nos dias de hoje eu pego o ônibus direto. Ou seja, eu entro lá, eu sei que vai lotar e tá escrito em vários ônibus, vá para o fundo. Eu vou lá pro fundo e muito nego fica na frente. O ônibus lota no meio do caminho, estão de boa lá no fundo e o pessoal se matando lá na frente. É que nem o pessoal no metrô que não vai pro corredor, tá me entendendo? E fica aquele grande espaço ocupado por ninguém. Falando em ônibus, também isso me faz lembrar, quando você senta num lugar que é pra idosos. Todo mundo te olha como se não fosse pra você estar ali. Cara, se não tem idoso, não tem grávida, você pode sentar. É. Dá uma raiva de gente que chega até falando que você não pode sentar ali, cara. Não, você pode. Disso eu não conheço, porque gente, o povo aqui em Brasília tem mania de dar sono quando está sentado no lugar de doce. Você senta no lugar de doce lá, começa a dormir e ignora quando acontece. E dá raiva também desses caras, mano. Exato. Tem vezes que passa idoso, eu tô na vaga e não cedo, não. O maluco é mais saudável que eu, vai se fuder. Ô, Júlio, cala a boca. É sério, você que é um jovem. Você que é um jovem. Eu falei uma vez, eu tenho idoso que é mais saudável que eu. Não, eu não vejo sentido. É o que é direito de cidadão. É como diz Rafinha Bastos, cara. Não tem sentido pra idoso ter fila preferencial. Ele vai fazer o quê? Vai jogar bingo? Não tem sentido, cara, não tem. Você já... A pessoa realmente necessita de sentar. Ela tá passando mal, não se aguenta em pé, alguma coisa, cede a vaga, mas. Eu quero mais saudável que você, vai pro inferno. Mais tarde na sala de justiça. Vocês já notaram como existem pseudos intelectuais no Facebook? Por isso que eu uso o Twitter. Eu não uso o Facebook direito. Tá todo mundo câncer já. Posta lá uma frase de um pensador, Albert Einstein. E depois de uma semana, como o Alisson falou, tá colocando a letra da Anitta lá. No... É assim. Tá postando quero um réu de pão, né? É, pronto. Aí tá postando um meme lá no Facebook, cara. Hoje eu vou comprar um réu de pão. Você tá falando isso, cara. Mas é verdade, tem muita gente que quer pagar de fodão. Por motivos ridículos. Pegando essa mesma linha, eu tenho. Assim, odeio pessoas que têm uma hipocrisia de quererem ser certas quando elas não são. De querer pagar de santo quando eles não são santos. Porque a maioria das pessoas tem o costume de fazer um comportamento mais ou menos assim. Você tem uma lei, uma ética, uma lei social, o que for, que você é bom de seguir, você gosta de impor isso nos outros. Aquela que você é ruim de seguir, que você geralmente comete, se é uma infração constantemente, você ignora. Todo mundo faz isso. Se um cara respeita um determinado costume, que é considerado bom, e ele desrespeita outro, ele tem costume de criticar aqueles com respeito àquele que ele respeita, que ele é bom em respeitar, e tem a mania de ignorar o mal que ele mesmo faz daquele que ele é ruim. Não sei se vocês entenderam. Então, isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia social. É uma hipocrisia social muito grande. Então, eu pessoalmente me acostumo a não criticar ninguém, independente de que mal ele faz, porque a maioria das vezes eu vou estar causando hipocrisia, porque eu também faço merda. E eu me coloco aquela coisa, o que, que é ilegal, beleza, eu tenho todo o direito de criticar porque é dentro da ilegalidade. Só que nós criamos uma coisa que não está dentro do ilegal, está dentro dos bons costumes, está dentro da ética, da moralidade, só que isso é relativo. O que, que é ética, o que é moral, o que é bons costumes? Resumindo, eu faço muito pouco. Aí, cara. É mais ou menos isso. Aí, vamos acabar com isso aqui, a gente não pode falar nada. Então, eu odeio pessoas que ficam forçando o seu senso ético, o seu senso de valores em cima das outras, enquanto ela é tão corrupta e tão hipócrita quanto. Brasil inteiro. É, o problema que é que o Brasil inteiro faz isso. É, acho que por isso que eu concordo com o Matheus. Meu Deus. Basic truth of the human condition that everybody lies. Já que vocês estão. Tá, o Alan tava falando sobre Twitter e Facebook. Gente que fica de mimimi no Twitter e Facebook. De putaria porque não tem namorado. Cara, cara, na boa. O cara, vai num puteiro, cara, resolve esse problema. Não vai pro Twitter, não enche meu saco. Cara, na boa, eu percebo isso pela quantidade de gente que eu sigo. É muito pouco, mas tem um pessoal de blog, cara, eu viajo com o pessoal. Eu entro de manhã, de vez em quando eu pego a timeline, mano, deixa eu ver quanto é que é isso aqui. Eu vou puxando, tem pessoal que não sai, cara. Se dá 15 segundos, tem alguma coisa nova, cara. E vai, eu falei, ó, senhor, cara, o que você está fazendo aqui? Vá produzir, cara, na boa. Você tem massa, na massa cinzenta não existe, cara. Como assim, cara? Meu Deus. É, isso é um dos motivos do que cara eu... é o Facebook. Um dos motivos que pode usar o Twitter, né, e tal, por causa que gasta muito tempo. Você perde metade da sua vida lá. Pra mim é um comunicador instantâneo, velho. Sim, e aí, vai ou não vai? Pronto. Só sai merda por lá, o que mais tem. Não vê se tem hipócrita não, eu admito, é o que mais tem lá. É gente falando merda. É, a proposta do Twitter, ela é válida quando você pega ela como, sei lá, um comunicador rápido entre as pessoas. Ou como uma espécie de um MSN que fica registrado. Isso. Ou como propaganda de empresas que querem anunciar para vários sites de animes, no nosso caso. Colocam lá, anime novo saiu e posta lá. Beleza. Só que o resto, e quando vira novela, e quando vira você jogar suas mágoas no Twitter, você dizer pro mundo, berros e aberros, o que tá acontecendo na sua vida no Twitter. E quando chega nesse ponto? Aí eu já estou muito deprimido, hashtag partiu casa. É que nem eu digo. Você comentar a novela é legal. Você fazer a novela no Twitter não é legal. Eu me lembro de pessoas no Twitter que estavam chorando por merda, sabe? Tipo, eu vi um cara que tipo, é rico, tem tudo que ele quer na vida, ele vai bem nos estudos e tal, aí um dia do nada. Nossa, tô muito puto! Tô puto pra caralho, velho, vai se fuder! Ele, sei lá, postou uns dois tweets xingando, aí depois ele falou: perdi a Jujuba Vermelha! Ela saiu voando pelo quarto! Na moral, eu fiquei olhando pra aquele tweet e analisando, mano. O que o cara falou? Ah, esse aí quer fazer uma piada, né? É, não, quis fazer uma piada. Não, cara, ele falou que é retardado, velho. Ele se reclama de coisa, ele é sempre assim. Aí depois acontece outra coisa, aí ele fica: nossa, esse povo tá falando merda aqui no Facebook. Cita nome, Júlio, vai, cita aí. Pode, vai receber processo. Não vou falar aqui, mas você conhece. Vai ser processado, hein? Eu que vou editar essa porra. Vou me processar, cara. Não, não importa, tá dando. O cast vai ser processado, cara, não, cara. Eles vão me processar, vão chegar. Ah, é que nem o Rafinha Bastos tá me assediando moralmente, não sei o que. It's the basic truth of the human condition that everybody lies. Show me the way. Quem gosta de fanboy? Eu não gosto. Ninguém. De quem? Fanboy. Ana, odeio a... Fanboys, o Silas é um fanboy, é um PC gamer maldito, só gosta de PC, cara. Xbox, videogame, tudo lixo, aí que ele falou. Vocês ouviram, né? É, ele afirmou isso. Cara. Esses jogos, jogo de estratégia, cara, tudo é lixo pra ele, falou isso. Não, eu não falei mal do console, eu falei que gosta de PC. Não, Ciro, você joga jogo de estratégia, tudo o resto é inútil. Não, cara, só porque eu não sou um cara que é tão fã de FPS, porque afinal, o que você joga em um console? Além de jogo de tiro? Eu não, tenho um jogo de tiro, cara. Silas, observação pra você. Italia. Observação, Silas, eu não jogo FPS nem futebol no videogame. Já é um o único jogo de tiro que eu tenho é BioShock, que é o único jogo de tiro que os jogadores de Call of Duty não gostam. Pode escrever, cara. Esse pessoalzinho mais da linha popular, né? Eu que tô mais da linha. Falando em jogos e tal, jogadores de LOL. Eu odeio jogadores de LOL, cara. Eu rateio. Júlio. Nessa, meu Deus, eu odeio o Silas, eu odeio o Fernando. Odeio. Jogadores de LOL, cara. Aí no ano que vem você vai estar jogando. Nunca, cara, jamais. Eu nunca admito. Sabe o nosso amigo lá da escola, cabelo de carpete, o Matheus? Gostou o nome dele, sabe? Sim, cita aí o nome então, dele. Ele tava me contando aqui na sala dele do técnico de informática, todo mundo joga LOL, menos dois garotos. E ele? Aí ele falou que um deles tentou instalar o jogo um dia, só que não deu. O PC dele deu uma treta louca, bugava tudo e não ia. Aí ele postou no Facebook, eu tentei. Nossa, aí ele falou assim, eu tentei. Aí falou que um monte de gente começou a zoar ele falando. Eles disseram: nossa, que noob, não consegue instalar LOL. E aí ele respondeu: é Deus me salvando da perdição. Nossa, que bela resposta. Cara, o prêmio de melhor resposta do ano vai pra esse cara. Né? Mas o PC dele é o quê? Uma máquina de escrever? Eu não sei, é uma calculadora. Pô, no roda LOL? Qualquer PC roda LOL. Não, qualquer PC roda Tibia, cara. Tibia é jogo? Ô, cara, não é Tibia existe? O que é Tibia? Tibia não é um aplicativo de... É um Nacho? Parece nome de Nacho pra mim. Pra mim é um aplicativo de calculadora. Tibia é tipo o minigame do Facebook, né? Tá, parece uma coisa que quase todo mundo concordou aqui, mas odiamos Tibia. Eu gosto de Tibia, seus malditos. Ah, é verdade, eu não gosto nem odeio. Eu joguei por 2 minutos e falei, não gostei, prefiro Ragnarok e falei. Não deu nada pra isso. Acho que a história foi parecida com a sua mesmo. Na época que eu conheci Tibia, foi na época que eu conheci o Ragnarok na Level 1. Olhei pra um, olhei pra outro. É, não quero saber de você não. Eu comecei a jogar Ragnarok e nunca mais esse tipo de coisa. Isso foi há 10 anos atrás, eu acho. O Tibia não é tipo aplicativo de Facebook, porque aplicativo de Facebook é muito melhor, cara. Vai, a gente vai entrar naquela questão que a gente pode acabar caindo no erro. Quando você fala de um jogo bom, você tem que falar de jogabilidade. É, gráfico, tem muito jogo hoje, tem muito gráfico, mas é porco pra caramba, só tem gráfico. A questão é que quem joga Tibia defende que ele tem uma jogabilidade muito boa, ele é muito divertido de se jogar. Só que é meio difícil você dar uma chance de se divertir quando você não engole uma certa coisa, né? No caso do Tibia, a mecânica dele pra mim é muito lenta, muito feia. É, a mecânica realmente, tem que concordar com você. Mas, a coisa que eu menos gostei foi que não pensou. Aí um amigo meu explicando. Ah, que não sei o quê, que você, quando você tá no level 500.977 milhões, aí você vai dar tanto ataque por segundo que seu ouvido estourar. Eu pensei, velho, que porra de jogo é esse? Só você usar a imaginação. Eu me resumo na seguinte situação. Quando um amo um RPG se resume a pegar nível, não, pra mim não presta. Pra mim eu jogo um RPG pelo PVP. Eu não jogo pelo pegar nível. Oh, vamos mudar de assunto, que isso aqui tá faltando coisas que eu odeio de videogame. E não da vida. Eu não gosto. Eu não gosto dos posers. Eu ia falar de nerd poser, mas eu acho que eu não gosto de poser em geral. Qualquer poser, né? É, de qualquer poser, sei lá. Eu cheguei até um tempo com um chefe. Você sabe explicar por quê? Por quê? Pessoas que assistem The Big Bang Theory e dizem que são nerds, tipo isso? Porque acaba manchando a imagem e acaba criando um estereótipo escroto por causa desse tipo de gente. Você acaba criando o conceito de otaku. Vamos dizer que você não faz parte desse nicho, você não sabe a mínima. Por causa de alguns posers, você acabou criando uma imagem errada. Acabou se criando um estereótipo. O otaku de cu é rolo, né? A maioria dos otakus não sabem que isso é um xingamento no Japão, praticamente. É, vagabundo. Olha quem tá falando no chat aí. Vocês estão aí? Fernando, seu... Cala a boca, moleque. Você vai ser desprezível. Você não vai participar desse cast porque eu vou te quicar. Se alguém te chamar, eu vou te quicar infinitamente. Ele deve estar ouvindo isso e até saiu. E vocês? Poses. Cara, eu concordo com você. Como o pose, ele acaba manchando a fama daquele grupo social, da tribo urbana, do que for que seja pose. Porque geralmente ele acaba refletindo o pior que existe naqueles que não são poses daquela subcultura. Porque, na verdade, ele não vai fazer uma coisa que alguém, com algum membro daquilo que está sendo pose, não faz. Ele só vai fazer o pior daquilo que ele faz. E criando o poser tenta imitar alguém, tenta imitar alguma coisa. Então aquilo ali existe, o que o poser faz existe dentro daquela subcultura. Só que não é bem assim, não é bem daquele jeito que ele acaba se mostrando pra todo mundo. É, eu tenho uma teoria sobre os posers. Eu acho que eles têm ou crise de identidade ou eles são pessoas extremamente solitárias. Não, eles querem muito pertencer em algum grupo. Exatamente. Você, o que que você vira um pose? Pô, eu tenho amigos nerds, eu não sou um nerd, mas eu quero ficar no meio dos nerds porque eu acho que eu consigo que ser aceito por eles. Vou me vestir como um nerd, vou querer falar como um nerd, vou querer gostar de coisas nerds. Aí eu viro pose, simples assim. Só que existe aquela coisa, o que define ser pose ou não ser pose? É uma coisa ser natural, outra coisa ser artificial. Mas o pose, ele se torna um tipo artificialmente falando. Ele escolheu uma hora por outra ser daquela determinada maneira lá, seguir aquelas pessoas que são daquela determinada maneira, mas só pra assim, entrar no grupo. Não que ele realmente tenha nascido pra aquilo, goste daquilo e aquilo realmente faça parte dele. Isso que pra mim que define ser pose ou não ser pose. Tá numa fala pra você ser nerd, né? Pô, eu tava pensando aqui, se tiver um grupo de posers e uma dessas pessoas não for poser e ela estiver sendo poser fingindo ser poser, ela é poser? Ela é poser de poser, ela é poser de ser poser, entendeu? Entendeu qual foi a lógica? Ela é poser de ser poser, ela quer estar tentando ser poser. É uma redundância que ainda disse que tá falando mesmo. Ele é um pose de pose. Cara, era boa, você é muito foda. Nossa senhora. Só que isso aí não existe, só né, amiguinho? Isso entra num ciclo sem fim pra mim. Só que assim, o mundo real não tem pose de pose. Né? Vai saber, cara. Tem poser de funkeiro, tem poder de tudo, porra. E tu continua nervoso, eu já fui preso demais até pra trabalhar no banco. Hipocrisia no mundo eu já sabia mudando, mas essas coisas no meio do rap já vai tomar do mano. De 89 a 96, só eu sei. Uma outra coisa que eu não gosto. Eu não sei se você já percebeu aquele tipo de menina, tipo, é uma menina toda bruta, assim, fala palavrão, fala muita coisa, mas é um filme de romance, vê aquela menina e fala, puta, que menina princesa, que legal, que bonitinho, vê aquele romance, mas chega na vida real, ela chama o namorado de merda, e xinga, e você acha isso bonitinho, tá com seu namorado, ou você acha desse jeito, cara, como pode? E aí, Alan, conte mais sobre seu... Como pode? Como pode? Fica... Como pode? Conte mais sobre sua frustração amorosa. É. O relacionamento aí. Qual era o nome dela? Ah? Não, o nome dela era... Era Fernando? Não, mas eu entendi a questão. Quando a gente entra nesse negócio de mulher, velho... Tem um canal que eu acho muito legal, que se chama, acho que é Acid Girl, Acid Feminina. Nossa, Acid Feminina, excelente, cara, a menina fala, nossa, excelente. É uma mulher que fala mal de costumes de mulher, das mulheres, que as mulheres fazem. Ela também acha um dos melhores canais que fala sobre mulheres. Porque é mais ou menos por isso, ela mostra muita contradição da sociedade feminina, muito da contradição do costume das mulheres, o como elas dificultam a relação em várias situações. E entra mais ou menos nisso que você acabou de falar aí. Acho que tem até um vídeo dela. Falando aqui nesse assunto, tem uma coisa que eu odeio também, que é feminismo exagerando. Eu queria compartilhar com vocês umas coisas que a professora contou pra mim uma vez. Não, ela contou assim pra mim. Então, Júlio, o feminismo, sabe o que eu penso do feminismo? Aí eu falei, o quê? Bobagem. Ela contando. Ela já viu mulheres feministas falando assim pra ela, hoje eu pago minhas contas. E ela respondeu, nossa... Isso é um belo de um direito, hein? Você tem que pagar a conta. Cara, esse negócio de mim é complicado. É muito complicado. Ela é muito legal. Ela me contou outras coisas também, falando que... Ah, que não sei o quê. Agora eu trabalho. Aí fala, nossa, agora meu, você se mata no será escritório. Será que ela é uma escrava, Júlio? Será que ela é algum tipo de escrava, velho? Ah, hoje eu atravesso a rua e consigo comprar ação. Eu vou entrar nessa coisa que eu odeio. Eu odeio demagogia exagerada por minorias. Quando a gente vai entrar nesse negócio das mulheres, dos direitos das mulheres, direitos dos gays, direitos dos negros, beleza, que a gente tinha que fazer um ajuste, uma reparação social, não discordo. Só que hoje virou uma putaria tão grande, mas tão grande, tão grande. Tem hora que a mulher tá se beijando e ela olha pra cara de todo mundo de volta pra ver se tem alguém discriminando pra ela. Pra poder olhar pra cara de alguém e falar, que daí, eu tô exigindo meus direitos. E aí? Tá, cara, tô nem aí se tá exigindo meus direitos. Bom pra você, feliz, eu quero saber disso não. É mais ou menos isso. Quando você pega um grupo que foi discriminado no decorrer do tempo aí, que hoje virou moda ele correr pelos seus direitos, correr pela igualdade... Nossa, velho, falar, por exemplo, você não pode falar mal de alguém que é homossexual porque ele vai até atribuir isso por fato de ser homossexual. Você não pode falar, não pode criticar o comportamento inadequado de um negro porque ele vai atribuir isso porque ele é negro. Eles vão usar a própria discriminação como escudo pra ele pra tudo. Eu odeio isso, No Brasil tem uma diferença em relação a isso, porque assim, você não pode chamar um negro de negrão. Você pode chamar um japonês de japa. É, pode crer, realmente. Essa professora, ela me contou uma história disso. Que ela tem um cunhado dela que é japonês. Ele tava estacionando um carro, ele lá tranquilo. E aí veio um homem negro, bem alto, falar com ele. E falou, e aí, japa, que não sei o que, dá pra você sair aí? Precisa estacionar que não sei o que. Aí ele falou, negão, espera um pouco. Aí ele falou, tá louco, tá me chamando de negão? Aí ele respondeu, tá me chamando de japa? Qual o problema? É, pode crer. Não só aqui, como lá nos Estados Unidos, né? Niga, né? Dizem lá, niga. É, calma. Você não pode falar niga nem fudendo. Então, não, não já pode. Você chama de japonês, não sei o quê. Hey, niga. Mais ou menos isso que você tá falando mesmo. A gente acaba criando essa barreira de excesso de direito pra quem um dia foi discriminado, que acaba se tornando um saco lidar com isso socialmente. A gente vive uma crise na comédia hoje, brasileira, exatamente isso. Porque nós vivemos uma crise do que você não pode falar nada que é politicamente incorreto. É o caso Raven Basta de qualquer outra coisa que fale isso. Ah, não, isso é ofende a moral. Ah, não, isso é ofende a ética. Ah, não, isso tá me ofendendo. Você não pode mais fazer piada. Eu sou feminista que eu odeio, filho. Que é assim, você já viu protestos de feministas falando coisas como, nossa, isso aí está degenerindo a imagem da mulher. Não é a própria mulher que tá denegrindo a própria imagem, o que eu vou fazer a respeito, brother? velho. Das piores coisas que eu já vi, cara. Está degenerindo a imagem da mulher. Você está a imagem feminina. Olha, peraí, parou. Puta que pariu. Aqui, então, o primeiro ponto que a gente tinha falado por os nossos queridos leitores de ódio mundial, de desprezo, juntamente do Adolfo, o Hitler, o nosso outro participante, Fernando Kamikaze. Mandou um salve pra ele. Conforme Satã. Aí. Cara, na boa, te odeio. Por favor, morra. Fala no seu meu Deus, eu tô cagando pra você. Você viu? Porque o mundo odeia esse cara. Ele tá cagando e andando pra todo mundo, cara. Tem que ser assim mesmo, rapaz. Tem que ser assim mesmo. Outro dia o primo dele veio falar comigo, eu mandei pra você que eu achava que era seu cunhado, cara. Que loucura. Ó, continuando a discussão, uma outra coisa que não chega a ser que eu odiei, mas só que eu não entendi muito o motivo. Há um tempo atrás aí a gente teve o caso do moleque lá que matou o pai, a mãe, PM e tudo mais. E veio o Resende e mostrou a capa do Assassin's Creed e colocou como referência como o moleque jogava. Meio mundo gamer, não. Mas como pode? Eu vi 5 minutos de vídeo no YouTube do pessoal criticando isso e achando, assim, o maior problema global da Terra. O que você tá criticando, cara? Não, mas é que é um absurdo, né? De qualquer jeito, sim. Às vezes eu também fico louco com esses absurdos, mas eu também me acostumando porque o mundo é uma bosta mesmo. Então, cara, na boa, pra tratar cara, do foda-se, é um jogo. Se tiver falando mal do jogo, não, cara. Eu tenho uma teoria. Não, mas é, a ideia é que eles falam que todo mundo que joga videogame é psicopata e está sujeito a se tornarem loucos por causa disso. Uhum. Eu tenho uma teoria de inspiração pra poder falar disso. Fala aí, exclusivo do jogo. Já pensou o seguinte, nós somos provas disso, nós nascemos nessa cultura. Pra mim, a internet, o computador, hoje, até o videogame também, por caso, foi pra TV, tá sendo pra TV, o que a TV foi pro rádio. Hoje, a TV, ela praticamente foi predatória ao rádio. Destruiu praticamente todo o público do rádio. Hoje, o rádio é nicho de mercado. Hoje, a internet do computador está fazendo isso. O videogame está fazendo isso. As pessoas estão saindo da TV e estão indo para onde? Para o videogame, computador, para a internet, para aí vai. Eu acho que o computador para a internet hoje vai roubar o que hoje é da TV. Concordo. Fácil, já está fazendo isso. O que a mídia faz? Toda e qualquer chance que ela puder de denegrir o videogame, para poder convencer pais, não deixe que seus filhos joguem, porque isso é uma má influência, eles vão fazer. A mídia tem interesse econômico em falar mal do videogame, porque ela precisa afastar as pessoas do videogame, porque pessoas que estão no videogame não estão assistindo TV. É mais ou menos isso a questão. O irônico dessa história é falando, nossa senhora, o videogame ensina muita coisa má para as pessoas, mas as novelas da Globo, ó, só cultura boa, só ensinamentos. Ela parou. Por exemplo, mataram, tipo, te abandonaram no lixão, entra na família da pessoa e acaba com a família da pessoa, tá ligado? Velho, o cara aí, rouba o marido do outro. Cara. Basic truth of the human condition that everybody lies. Cara, não, tem uma coisa, sabe, um desses casos que eu acho muito válido qualquer um criticar é o do Manhunt, porque Manhunt foi proibido em 500 milhões de países, a série morreu que não sei o que por causa de um engano de reportagem sensacionalista. Nossa, com essa história, né, cara? Não, cara, isso eu não conheço, velho, que tenso. De um adolescente matou o outro. E aí a família falou que ele jogava Manhunt. A família falou, nossa, eu vi meu filho jogando aquele jogo estava mudando meu filho, ele se tornou mais violento que não sei o quê. E aí depois eles foram ver que o jogo nem era dele. O jogo era do amigo dele, porque o jogo tava na casa do amigo dele. Ele jogou tipo uma semana e devolveu. O amigo dele que gostava pra caralho do jogo. E aí baniram o jogo em vários países. E a série morreu por causa disso. E o pai falava, nossa, esse jogo tava acabando com meu filho. O filho da puta não foi conversar com o moleque. Não, eu vou ver meu filho morrendo lá, se fudendo, se tornando um psicopata. Vou deixar ele se tornar um psicopata. Porque eu sou um ótimo pai. E eu vou ficar triste agora porque meu filho morreu. E descobriram que ele morreu por causa de droga. Não foi nem o jogo, era por causa de droga. Então no final desse filme a gente vai começar a campanha... Welcome back, Manhunt, pra gente tentar ver se a gente consegue fazer o jogo voltar, cara. Ah, nem fudendo, até Rockstar desistiu. Até Rockstar desistiu do jogo. Poxa, Rockstar, que isso, cara. A Rockstar tentou fazer um Manhunt 2, mas não deu. A propaganda era muito negativa e não deu mais. Na verdade existe, mas o 2 existe, né, Júlio? Eles tentaram continuar a série, só que a campanha foi tão negativa do primeiro que muitos lugares não queriam vender, muitas pessoas não queriam comprar. É, tá certo. Ah, bem, entrarei na categoria de jogos proibidos. Vai, eu acho que o Matheus tava chamando a gente aí. E a gente voltou pra parte de jogos, hein, Alan? Deve estar muito feliz agora. Pode escrever. Que lixo, ó. É porque a gente vai falar de mídia e volta pra jogos. Eu acho que no fundo, a gente sempre vai voltar pra jogo. É. Mais tarde na Sala de Justiça. Uma coisa que eu odeio, lugares com muitas pessoas, aglomerações, eu odeio isso, cara. Se você gosta... Pública, pô. Não, lugares com muitas pessoas, ônibus, qualquer lugar, cara. Se você gosta disso, tem gente que gosta disso. Não, mas aí você não tá falando é com muitas pessoas, é com 5 pessoas por metro quadrado, né? Então, lugares com muitas pessoas, eu digo... Não, exemplo, tá eu no meu quarto e uma pessoa, de boa. Agora tá eu no meu quarto, tá minha família inteira, entrando e saindo. Eu odeio isso. Entende? Se você gosta... Ah, sei lá. Vai pro carnaval, se gosta disso, cara. É, nem gosto, acho normal. Eu odeio a raça humana. Ó, oh, quem foi que incluiu o Fernando aí de novo nessa? Deixa eu ficar aí. Você, cara, foi você. Não, não, cara. Admita seus erros. Mas cara, a raça humana, é o desprezo de tudo, cara, a raça humana é tipo uma praga, tá ligado? Mas falei isso no começo do tempo, acabando com tudo. Você é o desprezo dessa praga. Não adianta, eu quero saber se vocês falaram antes ou depois do tempo. Ah, não. Quem foi que colocou assim? Não, cara, tem que ser o contrapeso de tudo aqui, cara. Você é o cara certo, tem que ser o errado nessa merda, entendeu? Mas olha o plano, Fernando, isso aí, cara. Nós somos uma praga. Nós vivemos. Eu falando de comportamento aí, ó. Uma coisa que eu odeio. Eu odeio extremistas. Seja pra que assunto for. Eu tenho tanto desgosto de extremista religioso, né? Aqueles fanáticos religiosos, como os ateus. Os dois são tão ridículos quanto. Então, seus, hoje em dia, pra mim, é tudo. Extremismo de ambos os lados é muito. Whatever, não importa mais. Ateísmo virou uma religião. Não, ateísmo virou uma religião. Se você for colocar ateísmo na ponta da cabeça, amigo, tem um cara lá zoando. Ah, esse aqui nasceu pelo gênesis bíblico do rato. Isso aqui é uma mitologia. Beleza, velho. Pra mim também é tão mitologia quanto você pegar um macaco e virar uma pessoa. E isso, esse processo de evolução não acontece com nenhum outro animal. Dentro da biologia, tem muita coisa na teoria da evolução que não funciona muito bem ali. Um macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira e é bom saber, pois quando você morrer, não um macaco, mas um bobo é que vai ser. Mas, beleza, isso pra mim também funciona como mitologia, uma coisa mal explicada. Você aceita como uma verdade, outros não. BRTT. E aí? Cada um aceita o seu. A gente é extremista. Senhor, isso me lembra uma coisa que eu odeio, o Marco Feliciano. Ah, mas isso todo mundo odeia. Quem gosta do Marco Feliciano? Hein? Ah, o pessoal da igreja, né, dele. É, tipo... Tem uma imagem que eu vi no Facebook que é assim, tava o Valdomiro, eu sou seu pastor, e nada te sobrará. É bem isso, né? Hoje a igreja está muito manchada com essa questão do capitalismo dela. Ela virou uma empresa, então... Não paga imposto? Não tem incenso de imposto? Caralho, o cara não quer fechar a empresa. Ela também não produz nada para poder ser cobrado imposto. Essa que é a verdade. Mas é assim, padre não paga imposto de moradia, não paga imposto de propriedade. Vocês viram agora que o Valdomiro, ele está pedindo 20 milhões para pagar dívidas? 20 milhões, cara. A igreja. O homem de Deus não deve ter dívida nesse porte, cara. Vai se fuder. Boa. O homem de Deus não deve ter dívida. Isso é blasfêmia pra mim já. Não, na moral, tipo, um homem de Deus, pelo que o próprio cristianismo diz, ele é humilde, ele é caridoso, ele é não sei o quê. O cara tem 20 milhões em dívida. Peraí, mas o Valdomiro tem dois caras que eu não gosto. O Valdomiro, qual é o nome dos outros que você falou mesmo? Marco Feliciano? Cara, qual dos dois que tá sendo caçado? Todos. Porque ele tem um sítio. Não, não, por causa que ele tem um sítio, ele tem uma herança que vai. Dinheiro que vale total de 25 ou 26. É o Valdomiro, né? É o Valdomiro. E ele tá pedindo agora pra fazer uma campanha na igreja. É uma campanha que eles querem arrecadar pra chegar a 20 milhões pra ele pagar as dívidas. Você sabe quanto que o pessoal gasta as dívidas, cara? Eu quero um terço do que ele precisa, velho. Não preciso disso. Agora, vamos falar usando a lógica aqui. O cara fala com o servo de Deus isso, aquilo, servo de Deus isso, aquilo, e pede dinheiro. Você acha mesmo que o próprio cara que faz isso, ele mesmo não é ator? Você acha que ele sequer tá seguindo uma bíblia naquela porcaria e putaria toda que esses caras fazem? Não. Pra mim, eles são tão teologia, eles são tão ateus quanto aqueles que falam mal deles. Esses caras não são evangélicos. Eles não são. Eles só usam uma bandeira pra um monte de otário de lá e dar dinheiro. Eles usam a fé das pessoas, a inocência de muitas pessoas pra poder extorquir dinheiro, velho. Pra mim, esses caras nunca foram evangélicos, nunca foram crentes. Isso é só um bandido que entrou no lugar e tá usando. É um político do meio religioso, velho, basicamente. Eu acho que alguns deles, eles têm um psicológico tão perturbado que eles realmente acreditam que eles estão fazendo algo religioso. É, eu acho que eles não acredito acreditam. Que muitos são assim. Oh, concordo com você. Cristiano deve ser assim. Eu acho que eles são muito... Não, não, eu já não. Acho não. Acho que é safadeza mesmo. Não acredito que ele seja... É aquela coisa de Freud explicar tudo. Não, não. Não acredito nisso. Não, cara, que loucura. Por favor, cara, não me fale uma coisa dessa. Loucura. Não, cara, não, cara. Não, existe a possibilidade, não há como comprovarmos nada, cara. Pra é que mim, nem Deus, é que nem a vida. Nossa, não vivia falar de universo, vida e universo do mais, não, por favor, hein. É que nem a quarta dimensão. Ah, não, não vivia falar, não, pra saga não, cara. Depois você manda esse link do YouTube pro pessoal. Falando nisso, falando em igrejas e tal, isso me faz também pensar que eu odeio também pastores que falam alto, igrejas que falam alto, cara. Pra que? Parece que tem um bando de velhinhas dormindo lá e o pastor precisa acordar elas. Basic truth of the human condition that everybody lies. Já que você tá aí, ô Fernando, já o que é que você odeia? Fale algo aí. O que eu odeio? É, no, na vida, cara. Pode ser qualquer coisa, na vida. O que você odeia? Sapatão. Sapatão, você odeia? Eu tenho um ódio por pau sobre mulheres que se travestem de homens. E elas querem ter direito tanto de mulher quanto de homem. Se você quer se vestir como homem, se você quer andar com uma porra de um homem, age como um homem e aceita a porra que você é um homem. Uma cara. Coisa que eu sempre pensei. Se você quer ser mulher como homem, tem que apanhar como homem. Tem que apanhar, tem que levar tapa com a mão fechada, brother. Tem que levar tapa com a mão fechada. Sim. Não é só porque ele é... Ah, eu sou mulher por dentro, mas de minha casca é de homem, tá ligado? E quando o pau fecha, ah, eu sou mulher. Tipo, puta que pariu, né, velho? Eu sou lésbica, eu sou homem só quando me convém, mas na hora que o bicho pega, eu sou mulher. Entendi. Ela tem o direito de seus dois sexos de acordo com a conveniência. É, sim, né? De acordo com a conveniência. Ah, se for assim, quando eu tiver, com uma, né? Quando eu tiver com uma mina, saindo com ela, na hora de pagar a conta, eu viro gay, não preciso pagar a conta. Vida mulher, simples assim. Acabou, cara. Você já é gay, cara. Vocês estão sendo umas mulheres tão antifeministas, porque afinal as mulheres feministas não pagam conta, gente. É verdade, né? Feminismo. Agora vamos falar sobre a forma do feminismo. Já eu falei, velho. Fala o que você acha do feminismo. A gente já falou, mas pode falar. Fala sobre isso. Fala, quero saber. O feminismo, tipo, a mulher, ela acha que tem direito e tal, não sei o quê. Não, porque as mulheres... Elas vão naquela porra daquela marcha das vadias, que é o nome da porra da marcha, tá ligado? Mas isso é marcha de viado? Não, é marcha de... feminista. Só mulher, mano. Nossa, eu jurava. Fernando, eu jurava que era macho de gay. Eu vou completar com o seu pensamento. O direito delas, eu acho correto. Existe, de fato, uma discriminação grande, existe uma diferença. Quanto mais elas escolhem, às vezes, o pior método possível para tentar reivindicar isso. Por exemplo, teve um vídeo do Cauã Moura que ele fala exatamente sobre a Marcha das Mulheres, na qual, no meio do protesto, que tava lá querendo não ser de mulher, quero fazer o que eu quiser com o meu corpo, entra uma guerra com a tricô religião, acho que aquele dia lá tava até tendo um movimento religioso aquele mesmo dia lá, que se encontraram e tal. Aí, as mulheres da Marcha dos Radios, parece que teve um pequeno grupo lá que, pra poder protestar, pra poder encher o saco das religiosas, pegou um crucifixo e enfiou bem no meio da rua. Do outro cara. Entendeu? Cara. Mostrou lá. E teve um cara também que fez isso. Assim, beleza, ó, você tá fazendo um protesto muito 10 pra poder reivindicar que seja respeitado, ó. Metendo a protesta isso aí. Muito respeitador. Esse povo exagera, mas no fundo, tipo, eles estão chamando por algo injusto, né? Mas eles exageram, eles usam crack, né? É que nem a machada da maconha, eles estão usando droga, né? Então, pode fazer muita coisa. É maconha estragada. Tipo assim, a reivindicação, ela é justa. Realmente existe em vários lugares de justiça em relação às suas minorias. Concordo. Mas você precisa ser um louco, ter mania de perseguição, ir na rua e ter um crucifixo do rabo. É só ser o Fernando que você tudo isso. Oi, gente. Fernando, só pra colocar na vinheta, faz uma apresentação sua aí com uma frase. Frase do quê, cara? Você fala, oi, eu sou o Fernando, eu gosto de comer biscoito, alguma coisa assim. Não, eu sou um bolinho de arroz e meus bracinhos vieram meio depois. Aí, boneco, só pra ter edição depois, aí. Nossa, cara, melhor frase. É, Fernando vai louvar o demônio em um campo, né? Ele é um boneco gigante de feno. Uhum. Que nem o Celtas, velho. Deve ser uma da hora fazer isso. Queimando um boneco de bichinho. O que é enfiar um crucifixo no rabo? Ó, o pessoal como tá aqui. Ó, o Júlio falando que deve ser legal fazer um pouco. Crack, velho. A gente tá falando sobre louvar um boneco gigante pegando fogo. Ó, mas você entendeu, né? Mas, puxa vida, você viu, né? Caramba. Uhum. Ah, é. Os dois estão de esquema, hein? Vou falar nada, podemos, mas os dois estão de esquema, hein? Podemos Fiquem encerrar caso, o cast. Ah. O Alan é a homossexualidade em pessoa. Não, cara, eu sou uma pessoa íntegra. Nossa, falou que os homossexuais não são íntegros. Puta que pariu. Nossa. Ô, louco. Esse podcast vai dar processo, hein? Não, não foi isso que eu queria. Beleza, então eu já vou parar aqui. Vamos dar tchau, não? Vai ser tipo, foda-se vocês? Sim, foda-se vocês, ouvinte. Vocês vão pra puta que pariu, tá bom? Cara, foda-se as pessoas. Vou dar uma ré pra vocês que estão ouvindo isso. Eu odeio todos vocês, se vocês fizerem alguma das merdas que a gente falou aqui, beleza? Me odeiem. Então, eu odeio aqueles que falam mal das coisas que eu falo, seus filhos da puta. Todo mundo fala de alguém que vai terminar, eu posso finalizar, então? Isso é me lembrar, eu me odeio, porque eu odeio pessoas que eu odeio. Ué, você se odeia. Que odeia. Você se odeia, né, Silas, na verdade. Você se odeia. É, eu falei, eu me odeio, porque eu odeio pessoas que odeiam e eu estou odiando. Olha, eu odeio a sociedade, só isso. Fernando? Oi, Gótica. Eu odeio vocês. Beleza. Menos os Silas, obrigado. Eu odeio muitas coisas, mas se você gostou do cast, você vai aí embaixo. Você vai fazer um comentário, porque você também é hater. Já. Clique em curtir e compartilhar. Você vai falar... Eu odeio pessoas que clicam em curtir e compartilhar. Vai pro inferno, você. Você vai falar que o Fernando é gay, ou você vai falar que eu sou gay, que o Mais é gay, o Silas é gay ou que o Júlio é gay. Entendeu? Que o Alan é o pior de todos. Pode falar qualquer coisa desse que seja um comentário, seu leitor. Seu ouvinte de merda. Ô, Alan, o Júlio com essa foto não tá parecendo o Jailson. Puta merda. Vai, Jailson Modion. Musiquinha agora. Dá o cu da minha lá. Dá o cu da minha lá. Dá o cu da minha lá. Dá o cu da minha lá.